2222, passou, checou, capa 20. autorizado parte 1, remota 13. Autorizado parte. Obrigado, 2122. Controle Salvador, boa, o passarinho 2122. Controle 2122, papel do radar da voz, saída Angorona, no vídeo voo 180. Eva Angorona, 180, confirma sem restrições? Sim, sim. Afirmativo, sabe, sem restrições do 180, papel 2122. 2, como Recife, em 128.8. Gostaria de 2228, controle. Gostaria de 2228, Salvador. autorização, voltou a metade, espero que era o mais de uma, autorizado a descer, agora me voo 0 e 100 km.